Fala, suricato de aí, beleza? Aqui é o Lucard, bem-vindo ao episódio piloto desse podcast. E a gente vai falar sobre DLC. E não, dessa vez eu não tô sozinho, eu tô aqui com duas figuraças. Por favor, senhores. Opa, é nóis, né? Aí. Suricato cabelo, chegando pra bagunçar o negócio. Suricata Meixa, tamo aí, vamos descer a porreta. Vamos falar dessas DLC complicadas aí. Então, rapidinho a gente vai pras promoções da semana e volta com um assunto polêmico. Mamilos. Mentira, DLC. Aguenta aí que a gente já volta. Aqui é o Alucard e vamos para as promoções da semana. Eu gostaria de deixar claro que o responsável pelas promoções da semana é o nosso querido amigo Felipe Bangates. Porém, devido a alguns probleminhas técnicos, ele não fará dessa semana. Na próxima edição, ele vai fazer as promoções da semana, assim esperamos. Né não, Filipão? Isso aí, então. Vamos lá. Games with Gold de abril. A partir de 1/4 para 360, Xbox 360, vocês vão ter Terraria, que é um grande jogo que eu tenho no PC e é muito viciante, cara, é muito viciante. É uma mistura de Adventure 2D com Minecraft. É muito legal. Se você não experimentou, dá uma olhada aí nos vídeos aí. Caça essa porra por aí. Falou? E Gears of War Judgment. Lembrando que você tem até dia 15/4 para baixar esses dois jogos para Xbox 360, porque dia 16/4 os dois jogos grátis serão Assassin's Creed 4 e Arm of Two, The Devil's Carter. Falou? Para Xbox One, a gente vai ter dois jogos simultâneos de graça nesse mês de abril. Child of Light, que é lindo, cara. O jogo é lindo. É, me faz dormir? Me faz dormir. Mas, visualmente falando, o jogo é muito bonito. E Punation FX. Pra quem gosta de uma Sinocats, pra quem gosta de uma Sinuquinha, é muito bom o Punation, cara. Links no post. Falou? Dei uma olhadinha, hein? O Felipe posta sempre, toda semana e todo início de mês, ele posta os Games with Gold. E as promoções da semana, tanto no blog quanto na nossa comunidade Xbox PR. Falou? Então, partiu. Promoções da semana. Promoções da semana de 14/4 a 20/4, a gente tem no Xbox 360 Metro 2033, Metro 2033, que eu acho mais bonito falar assim, R$14,50 ou $9,99, 50% de desconto caso você esteja na live americana ou brasileira. Metro Last Light, R$34,50 na live brasileira, $9,99 na live americana, 50% de desconto, 50% de desconto. The Evil Within, o jogo de terror mais aclamado do ano, não me fez dormir, mas para quem gosta de um terror suave, ele é muito maneiro. $99,50, $29,99 na live americana, também 50% de desconto. NHL National Hockey League, $15,99 ou $29,99, metadinha do preço. Falou, pra quem gosta de rock, é muito legal. Eu joguei a demo, é muito maneiro, cara, é muito maneiro. Se eu não fosse tão viciado em FIFA e em WWE, com certeza eu compraria o rock. Pra Xbox One, a gente tem Metro 2033 Redux, $23,40, 40% de desconto. Metro Last Light Redux, $23,40. centavos, 40% de desconto também. E o Metro Redux Bundle, que vem com os dois, o Redux 2033 e o Last Light Redux, R$39,00, remasterizado em HD, show de bola. National Hockey League NHL 2015, $59,50, 50% de desconto. The Evil Within, $99,50, com 50% de desconto. Caralho, que facada, hein, nego. E o Defense Grid 2 por R$12,25, 75% de desconto. É isso aí. Nessa semana são essas promoções. Como a ideia do podcast é ser quinzenal, a semana que vem a gente não vai ter podcast, então vocês vão ter que ir lá no blog xboxbrasilcast.com xbox.com.br ou acessar a comunidade Xbox BR no Google Plus para poder acompanhar as promoções da semana. Falou? Então, bora pro podcast! O Ameixa tem uma piada muito interessante sobre DLC, uma metáfora, meta dentro. Sobre DLC. Conta aí a parada da empada, bicho. Na verdade eu vi aqui num site aqui, mobground.net, o camarada chega lá no boteco e fala assim: amigo, me vê uma empadinha aí? Aqui tá, são R$2, meu amigo. Aí o cara deu uma mordida: porra, mas cadê o recheio dessa empadinha? Então, se o senhor quiser recheio de frango, pode comprar essa expansão por apenas 50 centavos. Mas nós temos a versão carne humana e sorvete de giló, mais exclusiva e interessante, e custa apenas R$3 cada. Qual o senhor vai querer? Mas, cara, mas isso é mais caro do que a empadinha. Mas o senhor vai ter que entender que a personalização e o conteúdo diferenciado é o nosso foco. Por que que o senhor vai comprar uma empadinha com recheio se existe a possibilidade de decidir isso depois? Ah, tá. E é por aí. Esse lustro exatamente deve ser, né? Esse é o retrato das DLCs atualmente. Puta merda. DLC, senhores. DLC que deveria se chamar Deixa os Lesados Comprarem. Que é uma tendência crescente no mercado de games nacionais. E vem ocupando cada vez mais espaço nas nossas queridas carteiras. Que os jogos, às vezes, em muitos casos, estão duplicando de preço. Vocês são fãs de DLC? Bom, eu não compro nenhuma, pra dizer a verdade pra você, cara. Eu fico, o cabelo falando, obviamente, eu fico na defensiva, não consigo, às vezes, jogar o próprio jogo em si. E tem muita DLC aí que não serve pra nada, realmente. É só pra encher linguiça, só. Eu fiz dois testes, na verdade. Comprei alguns jogos com a DLC. Um eu comprei na pré-venda já com a DLC, me arrisquei muito. E o outro eu comprei depois. E não tenho certeza se valeu a pena, mas vamos falar sobre isso agora aí. Quem não tá ligado, cara, é uma tendência, parece que é uma tendência geral. Tanto as DLCs quanto esses jogozinhos on demand, tipo Killer Instinct, que ele sai de graça, entre aspas, gigantescas, e no final das contas você acaba pagando por personagem, paga por skin, paga por não sei o que, e o jogo acaba saindo mais caro. Se você olhar, um lançamento gira em torno de $60. Se você fizer o cálculo, o Killer Instinct, por exemplo, ele sai mais do que $60. Se você comprar tudo que o jogo tá oferecendo pra você baixar. Então, porra, por que caralhos eles insistem em colocar microtransações em tudo? Agora todos os jogos têm isso. E alguns são praticamente obrigatórios, igual o Destiny. Exatamente. Se você não comprar a DLC, você fica igual uma mosca tonta no meio de todo mundo com um nível muito maior do que o seu e você sem saber o que fazer lá naquele jogo. Na verdade, o que acontece com Destiny? Se você não comprar essa DLC, você fica preso numa fase eternamente ali. Se você não comprar, você não avança. É isso que acontece com o Destiny. Eu não joguei, eu não tenho ele. Se você comprar o Destiny e não comprar a DLC, você consegue chegar no nível 30. A DLC te permite chegar até o nível 32 e jogar uma raid nova. Sim. Entendeu? Então, quem não tem a DLC, chega no nível 30 e estaciona. Não tem mais o que fazer. Você vai ficar infinitamente jogando uma fase só ali no nível 30, acabou. Se tiver paciência de continuar jogando o jogo, sim. Se não, partir pra outro. Um pouco arriscado, você pode gerar abandono do jogo também, né? Uma galera aí. Mas foi o que no meu caso aconteceu, cara. Eu parei de jogar Destiny. Cheguei no level 30, parei de jogar Destiny. Perdão, 26 ou 27. E a galera que jogava, que a gente jogava junto, que é a galera da comunidade, já tava no level 30, falou: pô, cara, agora só dá pra upar de level quando sair a DLC. Falei: caguei. Parei. Pulou pra trás, bicho. Eu falei: foda-se. Então larga essa merda de banda. Um bom exemplo que a gente tinha de jogo que exigia, né, microtransações DLC era o Warface, né, que acabou saindo até do catálogo da, Xbox, mas também não tinha como avançar muito naquele jogo, não. Você podia jogar e tal, tinha dinheiro de jogo, mas as armas mais massas, as skins, os negócios, era tudo pago. Não tinha a menor chance de você conseguir aquilo de outra maneira, jogando só, né? Você podia mas se até... Exatamente, mas se você for parar pra pensar, o Warface era um tipo de jogo que ainda você ainda conseguia jogar muito ele sem pagar. Você jogava com seus amigos, as fases mais tranquilas, e você se divertia bastante. Sim, agora, com certeza. Agora, pra você jogar a parte mais complicada lá dos desafios diários lá, aí você tinha que pagar, porque o conteúdo grátis não era suficiente pra você conseguir chegar lá. É, não só essas partes especiais também, mas tinha a questão do tipo, você entrava no servidor qualquer, tinha muita gente avançada lá, cara. Você pisava na arena e já morria já. Se não era com um amigo, era foda de jogar. Era um pouco foda. E tinha um outro também que saiu na live um tempo, que era dito que era graça pra jogar também, mas não dava pra avançar nenhuma fase com ele. Acho que era um Crimson Alliance, uma coisa assim. E também era um absurdo. Você jogava duas fases e tinha que comprar DLC pra continuar. Cara, ele também saiu de catálogo já. Eu acho que isso, eles têm que tomar muito cuidado com isso, porque isso quase matou o Diablo 3, né, cara? Quando ele saiu pra console. Ele também teve DLC, né? Que você... É, além das DLCs, ainda ficava com esse esquema de microtransações. Você conseguia comprar arma, armadura e tal, com dinheiro real. Isso a Blizzard acabou tirando, porque viu que isso estava matando o jogo. Só que era o seguinte, eu acho válido você fazer assim. Toma aqui. Tá vendo esse machado, por exemplo? Você ou você joga 300 horas até você conseguir dropar ele, ou você tá aqui na lojinha e você compra. Mas se você não quiser comprar, você pode jogar as 300 horas e pegar ele. Só que no caso da Blizzard, e pelo jeito no Warface também, e alguns outros jogos fazem isso, são armas que não tem como você pegar sem pagar. E isso acaba dá uma ligeira brochada. Dá uma desanimada. Pra certos jogadores, dá uma desanimada, assim. Dá, cara. Porque, pô, tu pega aí. Um grande exemplo, o que gerou essa pauta foi o Mortal Kombat X. Ou X. Mortal Kombat X. Ou 10, né? Ou 10, né? O novo. Pronto, resolvido o problema. O novo Mortal Kombat. Cara, a versão dele com acho que com Goro, Jason, Predador e tem mais um personagem que eu não tô lembrando agora. Ela vai sair 40% mais cara do que a versão normal, entre aspas. E pelo que tá rolando, até o final do ano já devem sair mais, eu acho que mais 6 ou 7 personagens compráveis, por assim dizer. Nossa. Ou seja, para você ter o jogo completo, você vai pagar um jogo e meio, se não dois. Na verdade é que eles estão fazendo jogos, primeiro que não estão preocupando em terminar os jogos. Eles fazem o jogo e lança o jogo de uma forma que você consegue jogar. Mas para você completar o jogo, aí eles já estão com aquele complemento separado e vai esperar a data para você... Aqui, ó. Compre esse aqui para você completar o jogo. Senão, vai jogando aí do jeito que tá e tá beleza. Na verdade é um crime. Você é um vai crime. Jogar o jogo. Terminar é outra história. Na verdade é um crime premeditado já, então, né? Ultimamente, questão de DLC, né? O próprio Destiny, antes de sair, já estava definido que ia ter duas DLCs, o nome das DLCs, e talvez até a data das DLCs, eu não me lembro direito, mas quando compraram, já sabia que ia ser duas DLCs e os nomes dela. Então eles já têm os conteúdos. Por que que não lançam o jogo completo? Ou, pelo menos, já que sabe que o jogo completo vai ser daquele jeito, entendeu? Lança o jogo e complementa o jogo depois, já que não tem tanto tempo para fazer. A indústria exige muito dessa questão de prazos. Lança o jogo e entrega o jogo depois. Com certeza, se esse conteúdo for complementado depois, de uma forma que todos possam usufruir, eu tenho certeza que o Luciano continuava jogando ele. Entendeu? Eu também estaria bem mais empolgado para jogar. Mas já deu uma encostada já, né? No Destiny também. Eu tô jogando muito porque eu gosto da zoeira. Então, com as pessoas que eu jogo, é muito gostoso de jogar. Sim. Então, eu tô jogando mais é por causa do grupo, das pessoas que eu jogo. Não é por causa do conteúdo em si. Mais por causa da companhia mesmo, né? Exatamente. A galera suricata é doida demais. É. Cara, e parece que acabou. Antes a DLC era pra você dar uma. Mais uma respirada no jogo, dar uma sobrevida pra ele. Eu fiz uma pesquisazinha na cara de pau, uma pesquisa brevezinha naquele dicionário chamado Wikipedia. Já ouvi falar. Sofisticadíssima. E eu tava vendo que. E eu não realmente eu não lembrava quando começou esse esquema de DLC. E foi no Total Annihilation da Cave Dog, que dava conteúdo grátis como uma APA. O Total Annihilation oferecia todo mês conteúdos adicionais pra você poder baixar. Mas era tipo, se você não quisesse baixar, tu conseguia jogar normalmente. Segundo a pesquisa que eu fiz, nos consoles, o Dreamcast foi o primeiro a suportar DLC. Mas ele veio com força mesmo no primeiro Xbox. Que começou a oferecer conteúdo extra nesse esquema que a gente estava falando. Para dar uma sobrevida ao jogo. Pro Splinter Cell, pro Halo 2 e pro Ninja Gaiden. Mas esses três jogos, não sei se você... pesquisou mais sobre isso aí. Uhum. Eles já eram jogos assim completos, grandes? Já eram jogos completos. E as DLCs era só pra você estender o gameplay. Entendi. A DLC era mais um extra, eram fases extras, personagens extras, ou armas extras, mas. Não interferia na história do jogo, entendi. Exatamente, era opcional, você baixava ou não. Depois com 360, sim. Aí começou o esquema de DLC paga. Mas não com grana, com. O que eu acho um esquema muito do safado. Ah não, você não compra com dinheiro, você compra com Microsoft Points. Sim, mas você compra Microsoft Points com o quê? Com o cu? Não, com dinheiro. Porra. E agora, cara, Sony faz isso, Nintendo faz isso, a Microsoft faz isso, e eu acho que qualquer empresa que futuramente venha existir vai querer fazer isso. Na verdade, quando. Uma vergonha uma empresa como a Nintendo, cara, que veio lá das raízes sem essas frescuras de DLC, conquistou um mercado grande aí, colocar esse esquema de DLC também poderia ser um diferencial pra eles, essa a ausência de DLC, no caso, de jogos completos, né? Como sempre foi no passado. Mas se você for parar pra pensar na estrutura do Xbox, por exemplo, não é só DLC. Eu não consigo entender como é que uma pessoa vai lá nos extras do jogo e compra uma roupa do jogo. Sim. Pro seu bonequinho. É verdade, cara. É bizarro isso aí. Paga 2, 5, 6, 10 reais pra pagar uma roupa pro bonequinho que vai ficar dançando na tela. Eu não consigo entender. Sinceramente, temos amigos que fez isso, hein? Temos amigos que fizeram isso. Não foi barato, não, hein? Eu não condeno, eu só não faria. Eu não vejo sentido em fazer um negócio desse. Não, eu condeno tanto que quando eu vi, eu sacaneei ele até a morte. Pra dizer que eu nunca comprei, eu comprei a camisa do Flamengo, que tava 99 centavos, não. E era troco de Microsoft Points, porque tava lá preso e você não tem com o que gastar aquela porra. Ah, boy. Não tem com o que gastar, mas comprou com dinheiro, não foi com o cu, né? Graças a Deus. Eu vou falar pra você, esse negócio de DLC, ó, eu tava há um tempo já querendo comprar os personagens do Mortal Kombat 9. O Fred Krueger, o Scarlet, aquele pessoal lá. Eu tô com dó, cara, de dar 10 anos em cada um. São 4 personagens, são 40 conto a mais. Foi o que eu paguei no jogo na época de promoção. São personagens legais de jogar, mas eu tô com dó de dar 40, cara. Olha, quando eu peguei o Xbox, ele veio com Dead Rising. Foi o primeiro jogo que eu peguei. Peguei o Dead Rising. Quando eu vi as DLCs, ele tem duas DLCs. Uma eu não tô me recordando. Eu sei que a outra é Super Hyper Street Fighter, não sei mais o que. Que pega os personagens do Dead Rising e veste ele como os heróis do Street Fighter. Falei, cara, 10 reais cada. 20 reais cada uma. Falei, caraca, maneiro. Depois que eu parei pra olhar, a proposta realmente deve ter atraído bastante download e tal. Não dá nem 2 horas de gameplay, cara. Sério? Tô sério. Curto pra caramba, então. Olha, mas depois você pode usar a roupa do super-herói no jogo. Foda-se! Pelo menos fosse na vida real, né? Pra ir pra um baile de fantasia, alguma coisa assim. Pudesse dar Hadouken na rua? Quem não queria? Apesar desses negócios de DLC de roupa ser um negócio de fato ser DLC agora, já vinha um tempo atrás acontecendo isso daí com, tipo, sem compra, né, desbloqueando no jogo. Era uma maneira de desbloqueio. É. Quem não se lembra do God of War, que tinha roupa de peixe, roupa de guerreiro africano, aquele monte de coisa, que era desbloqueado no jogo. Ó, não tinha nada. Vou mais atrás, hein. Vou mais por trás, hein. Segura. Mano, aí, Fabiano. Ui. Mario 3, pô, tinha essa porra de trocar de roupa. Já tinha, já? Aí, você não, já tinha, tá acordando. Mas é o que eu tô falando. Era uma recompensa, porque normalmente tu desbloqueava indo num lugar difícil, ou, sei lá, derrotando um chefão você perder life. Normalmente era sempre alguma secreta, coisa, né? Assim, exatamente. É. Agora não é recompensado quem joga melhor, é recompensado quem tem mais grana pra gastar. Exatamente. Hoje em dia o mérito do jogador não conta muito, conta o bolso dele. Exato. Pra essa questão aí. E vamos ser sinceros, cara. Hoje em dia os jogos estão tão água com açúcar pra caralho. Então, cara. Então, é difícil tu pegar um jogo difícil. Difícil mesmo. E quando você pega um jogo difícil, ele pouco faz sucesso. Eu acho que a exceção, acho que é o Dark Souls, cara. Mas aí acho que já vem daquela ideia dos gamers mais atuais, que não pegaram essa fase boa, essa fase de ouro dos videogames, né? Uhum. De que, bom, tem dinheiro, vou comprar aquela DLC, vou me divertir mais um pouco. Mas na verdade não vê a dificuldade do jogo, é uma diversão à parte. É. E o cara já tá achando que difícil, ele é ruim. Então eu não vou nem jogar mais. Cara, antigamente pra gente conseguir fechar um jogo, Master, Mega... Você tinha que comprar revista, você tinha que colocar Game Shark, você tinha que colocar código, você tinha que dar 3 cambalhotas no controle para poder fazer um código diferente. E ainda assim, às vezes, você não conseguia. Eu nunca consegui encontrar alguém que conseguiu zerar aquele Road Rash. Não, Road Rash ninguém zerou. É difícil, aquilo lá é lendário. Cara, é muito bom o jogo. Até hoje eu tenho saudade de um jogo daquele tipo. Mas se eles forem adaptar para os videogames hoje... Aí ele vai dar pausa, ele vai dar câmera lenta e em 10 minutos você zera o jogo. Então não tem mais aquela dificuldade que a gente tinha e ainda assim você quer o risco de jogar o jogo pela metade. Porque a outra metade tá guardada para vender depois. É verdade. É, pô, só que aí eles acabam perdendo momentos memoráveis, né, cara? Ué, meu apelido de Alucard veio dessa porra, Castlevania 3. De conseguir zerar o jogo com o Alucard. Ah, é? Aí. Porra, e foi, e foi uma merda. Era aquele jogo que você perdia a tarde inteira pra tu conseguir zerar. E ficava anotando no caderninho aquele jogo da velha, maluco. Cruzinha, coraçãozinho, estrela, não sei o que. Pra você depois meter o código pra recuperar a fase. E você mordia a testa quando você percebia que você tinha errado uma letra. Exatamente. Aí tu ficava tentando. A, não é A. É... Não é. E aí tu ia tentando letra por letra até tu acertar o código. E quando acertava era um orgasmo, era melhor do que zerar o jogo. Não, quem já foi gamer, nunca teve aquele frio na espinha quando anotou um password errado, não. Nossa. É gamer, cara, não é. De fato, não é. Eu já cheguei numa parte de um jogo uma vez que eu precisei do password de voltar umas 6 fases pra trás, cara, porque eu anotei errado. Que raiva, mano, que vaga. Todo mundo tinha um caderninho de anotação de password. Todo mundo tinha. Eu tinha um bloquinho de rascunho do lado, mas, meu, eu anotava errado essa porra sempre, cara. Eu sou meio... Tinha uns passwords que era insano, né? Você tinha que colocar umas 5 linhas de letra, mais umas 4 linhas de números, e aí depois ainda tinha que ter a sorte de não ter perdido nenhum número. Mas, em compensação, você jogava o jogo inteiro. Jogava o jogo inteiro. E um cartucho, né? Pequenininho, tranquilinho. Pagava só aquele valor. Era soprar, ele funcionar, mas você jogava o jogo inteiro. Você não ficava esperando uma data de lançar uma atualização ou de lançar uma roupa nova para você poder completar o jogo. O outro jogo que eu falei para vocês que eu comprei com DLC foi o Far Cry. Eu gostei muito do Far Cry 3. Não cheguei a fazer nem 100%, mas gostei muito. Então, quando saiu o Far Cry 4, eu fiquei muito empolgado e comprei. Joguei o jogo mais de 70 horas, eu zerei o jogo, fiz 100% e platinei. Em 70 horas, mais ou menos. Beleza. Daqui a pouco vem a primeira DLC. A primeira DLC, ele coloca o jogo na dificuldade um pouco maior e você tem que fazer o jogo todo sem morrer. Ixi. Ou seja, se você não estiver jogando com um outro amigo, é praticamente... É muito, muito difícil de você conseguir fazer o jogo. Aí me desanimou um pouco. Isso. A segunda DLC do jogo dá mais um monte de conquista. Ou seja, aquele jogo que eu já tinha jogado mais de 70 horas, 100% e platinado, não platinei nem mais coisa nenhuma. Não. Não platinei. Tem que DLC, tem que jogar o jogo de novo, porque senão eu não platinei o jogo. Tem conquista nova, tem um monte de coisa nova pra fazer. Ou seja, a gente fica remoendo aquilo ali. Não, o negócio é jogar o jogo 100%, pô, esse jogo é massa. Partir pra outro. Entendeu? Eu vou ficar esperando data de lançar complemento de jogo. Isso não me atrai mais. Eu fiz essas duas experiências e de certa forma me arrependi. Não tenho coragem de fazer mais. Não vou dizer que eu não vou comprar DLC a partir de agora, mas eu vou comprar tipo o Titanfall, que depois de um ano, ou depois de menos de um pouco mais de um ano, saiu por R$40 na Live com todos os complementos, com todos os mapas. Aí sim, vale a pena. Esses 40 reais, acho que foram 4 em 1, não foi? Não eram 4 atualizações que tinha, que eles lançaram no pacote só? Era o jogo e mais todos os mapas adicionais. Adicionais, né? Não, legal. Isso aí realmente foi uma boa. Aí, nesse caso, vale a pena. Aí, beleza. Por que que tem DLC? Porque o pessoal compra, cara. Tem gente que quando sai a DLC já vai, vou jogar primeiro que os outros, entendeu? Quando o pessoal comprar a DLC, já tô aqui, já conheço o mapa e tal. E isso sempre vai acontecer. É difícil você conseguir disputar com uma indústria que tá dando certo. Os caras ganham dinheiro assim, eles vão continuar fazendo. Como gente... é que você vai fazer morrer, né? Chega a ser uma ideologia, né? Cara lançar a DLC e você comprar. Fala, não, eu quero comprar na frente de todo mundo pra jogar. Exatamente. A grande arma do consumidor, cara, não adianta. A gente vai continuar vendo esse tipo de coisa enquanto o nego não perceber que a grande arma do consumidor é uma só. Boicote. Boicote. Só que nego não consegue. Não o consegue. Complicado, o Luciano, desse lance de boicote é que é o seguinte, quem compra DLC, entendeu? Normalmente é uma pessoa que gosta muito do jogo, uhum, ou uma pessoa que gosta de ostentar. Exatamente. Entendeu? Se a gente fala que o cara, não, vamos boicotar, não vamos comprar DLC para ver se os caras criam vergonha e lançam um jogo completo logo de cara, ele fala assim, você tá falando isso porque você não tem dinheiro para comprar. Eu tenho, eu vou comprar e vou jogar. Por aí. Como é que a gente vai lidar com uma coisa dessa? Não tem como. Eu acredito que muita gente vai ouvir esse podcast e vai falar assim, ah, vão a merda esses três aí, esses dias pichando saco aí. Eu vou tratar esse plano de pobre. Na gravação a minha orelha já tá esquentando, pô. É, com certeza. Imagina quando sair. Com certeza, é, certeza, não adianta. Mas em compensação, a gente tem exemplo, cara, não é só de cagada que vive DLC. DLC tá cagado agora. Se você pensar direito, tem algumas DLCs que saíram que são fantásticas. Eu vou começar bem, eu vou começar com os dois pés na porta. Red Dead Redemption Undead Nightmare. Muito bom. Porra, cara, isso é um exemplo de uma DLC. É um jogo novo, praticamente. Exatamente. É um jogo novo. Ele, cara, não tem nada de complemento, né? Ele não interfere na história principal e você tem uma história totalmente nova pra jogar se você quiser. É, não é... Ah, olha, jogue mais duas missões com o John Marston. Não, porra, é um jogo novo. Mesmo engine, mesmo cenário e um outro jogo. É verdade. Tanto que depois ele veio até a ser vendido separado. Eu lembro que quando eu comprei... Inclusive eu comprei separado, acho que foi a única DLC que comprei. Eu comprei... Eu primeiro joguei o Undead Nightmare pra depois jogar o Red Dead Redemption. Ah, é? Aí depois eu consegui dar uma futucada no Mercado Livre e achei aquela edição jogo do ano que vem os dois. E ainda vem mais umas paradas extras. Mas tá aí, cara. O exemplo dado por uma empresazinha, um michuruca aí de fundo de quintal, uma tal de Rockstar. Eu já ouvi falar. Cara, simplesmente um dos maiores... Pra mim, na minha opinião, atualmente é o maior monstro do mercado de games. Os caras só... jogo que os caras lançam é certeza de sucesso. É certeza de bater recorde de venda e o caralho. Exatamente, esse é o ponto. Quando você pega uma empresa como a Rockstar, que ela tá consolidada no mercado e que ela tem qualidade em tudo que ela faz, fica muito mais simples, porque eu estava vendo hoje, a empresa gastou 280 milhões de dólares para fazer o jogo. Em 3 dias, se não me engano, ela já tinha arrecadado, já tinha ganho mais de 1 bilhão. Então, isso dá uma possibilidade da empresa de consolidar o nome dela sem depender de caça-níquel, de microtransação, para poder se recuperar de um jogo mal feito. Ela fez bem feito, ela teve aquele retorno, e agora, cara, por exemplo, no GTA V, ela pode dar DLC de graça a doidado, que todo mundo que joga vai continuar jogando, e quem não tem dá vontade de comprar o jogo. Exatamente. Não é por causa do ADLC, é o jogo completo que ele vai comprar pelo mesmo preço, às vezes até mais barato do que da época que saiu, mas o jogo completo. Sempre vai ser o jogo completo. Essa questão de DLC, de jogo bem feito, DLC bem feito, assim, de distribuição certinha e tal, me faz pensar em ter o GTA V, assim, que eu puder comprar meu ônibus, que eu não tenho ainda, sou o único primo pobre aqui do Suricato, aqui no presente momento. Já me faz pensar em comprar o GTA V, com certeza. Mas ele tem muito suporte, ele tem muita missão, e agora saiu aquela questão do... aquela missão de assalto, né? Que é um jogo também totalmente novo, pelo que eu entendi, não é? Ele acrescenta muito na parte online do jogo. A parte online do jogo, ele já te dá uma possibilidade de fazer muita coisa. Você pode andar à toa, você pode andar de helicóptero, você pode saltar de paraquedas, você pode andar de barco, você pode atirar na cabeça do seu amigo só para ver a máscara dele voar. Você pode fazer um monte de coisa. E ainda agora você pode fazer missões que você planeja o assalto, vai lá e você complementa. E totalmente grátis. Ninguém pagou totalmente mais por isso. Então, eu quis dizer assim, seria uma nova experiência, tipo, longa. Uma experiência Exatamente. Que você curte, você aprecia quando está jogando, né? E não é algo que você pagou, é algo que você recebeu e não houve necessidade de pagar por nada disso aí. Ela veio do jeito que deveria vir mesmo, que a gente imagina que deveria vir, né? Cara, GTA, cara, se tornou um jogo que, se o próximo GTA sair, vamos dizer que a média no Brasil agora tá R$200 o lançamento. Sim. É um jogo que, se você no lançamento tiver 300, o nego vai pagar tranquilo, porque sabe que ele não vai precisar meter a mão no bolso depois, tu vai jogar aí 2, 3, 4 anos de boa. Tá rodando, tá todo mundo no GTA V. Se tu pegar o GTA 4 do 360 pra jogar, o suporte online dele tá rodando. Ele tá lá. Pode não ter ninguém jogando, mas tá lá. Eles não desligaram os servidores. Sim. O Red Dead Redemption, que a gente fez jogatina até pouco tempo atrás, tá rodando. Max Payne, eles não desligam os servidores. Um que eu não testei ainda, mas talvez tenha também, é o LA, né? O LA Noir. Isso, exatamente. Tem também. Se tu for naquele site da Rockstar Social, tá lá. Tá, então, exatamente. Eles abandonam o jogo. Eles não abandonam o jogo. Max Payne 3 também. Max Payne 3. São os jogos que tem na Rockstar, no portal da Rockstar. Lá realmente tem esses jogos disponíveis mesmo. Tá tudo contando. Agora eu te pergunto: se uma empresa pode fazer isso, pode lançar vários e vários jogos com uma qualidade absurda e não cobrar nada por um complemento, por que que as outras não fazem? Pô, simplesmente porque não querem. Porque exatamente. Não tem desculpa. Não tem desculpa de falar, não, não dá certo. Dá certo, pô. A Rockstar tá aí provando que dá certo. É verdade. É possível. Ela tá provando que é, né? Verdade, muito você chegou possível. Você chegou com os dois pés na porta, realmente. Que você já falou de uma gigante de cara, mas a gente não falou da... Tudo bem, ó. A EA é uma gigante também, mas a gente não falou ainda do Plants vs Zumbis, por exemplo, que também tem DLC gratuita. Teve, né? 4 DLCs gratuitos também, tranquilo. Acrescentou fase, modos, jogos novos lá, que foi de graça. Foi a mesma coisa do Rockstar. Exatamente. Tá seguindo o mesmo caminho. Com exceção dos jogos de esporte. Exatamente. Aí tá seguindo o mesmo caminho. Porque nos jogos de esporte, hoje em dia tem muito essa cultura de meu pipiu é maior do que o seu. Então, o nego tá naquele esquema. Ultimate Team. Agora o NBA também tem Ultimate Team. Então, mas isso chega a ser uma DLC? Porque é microtransação, é por fora. Ah, você consegue bons jogadores? Consegue, mas não adianta. Sem comprar pacote, que é tipo um álbum de figurinhas, tu não vai conseguir grandes jogadores. Agora que ela tá funilando um pouco, que ela tá limitando o valor dos leilões. Sim. Mas tinha muito nego ganhando dinheiro com isso. Exatamente. Nesse caso aí foi uma experiência de microtransação que deu errado pra ela, né? Porque quem tava ganhando dinheiro eram os outros e não ela. Aí ela foi lá e cortou. O pessoal tava negociando, né? O pessoal tava negociando o valor lá, isso, exatamente, por fora, e tinha muita gente ganhando dinheiro por fora. Ela parou e falou assim: peraí, quem tem que ganhar dinheiro sou eu, não são eles. Aí começaram a cortar o negócio. De repente o PVZ é um teste pra eles, não sei, testar esse tipo de suporte, DLC gratuito e tal. Tem algum jogo que fez sucesso também, né? Muita gente comprou esse jogo. Pelo que vocês falam, cara, comentam sobre ele, eu não tenho. Mas ele foi muito bem recebido. Tem muita gente jogando, né? Tem. Servidor sim. Cheio direto, né? E mesmo o 360, né? Que eu tô aqui desse lado. No caso da EA, eu acho que tem uma situação um pouco diferente por causa do EA Access, né? Que ele... Esse jogo Planta vs Zumbi tá lá. O Battlefield 4 tá lá. A maioria dos jogos de esporte, NBA, hoje mesmo saiu o hockey, já tá lá também. Então eu tenho a impressão que a EA ela tá dando uma além de algum tipo de microtransação, por exemplo, que ela faz no Battlefield, ela tem umas outras estratégias que permite que ela não dependa assim de DLC, vamos colocar sim. Assim. Uhum. Entendeu? Então sim. Aí eu tenho a impressão que ela tá até seguindo até um caminho inteligente. Que a Microsoft abraçou no Xbox, né? A Sony não quis. Uhum. Mas eu acho que é uma forma inteligente de não ficar dependendo dessas microtransações. Mas a tem EA, outras verdade, empresas que dependem totalmente disso, cara. A EA, na verdade, parece um meio termo, vamos dizer assim, entre jogos que dependem 100% de DLC, jogos que, né, complementam, adicionam o conteúdo quando tem DLC. E no caso da EA, tanto faz. Se você tiver DLC, você joga. Se não tiver, você joga do mesmo jeito, né? Que é o caso do Battlefield, por exemplo. Se você não tiver DLC Premium, não tem problema. Tem gente no servidor de DLC do Battlefield normal também, sem o Ultimate. E você consegue jogar tranquilo. Eu, pelo menos ali, as armas, o negócio, você consegue armas e cenário tranquilo. É, morre bastante, mas joga, né? É, morre bastante, mas joga. Mas é ruindade do peão mesmo, né? Talvez não. Talvez o outro comprou uma arma. Vamos colocar assim, né? É. Mas enfim, aí a gente que joga com os amigos, a gente acaba equilibrando o negócio. Então a gente foge um pouquinho dessa onda aí. Mas as microtransações, por exemplo, do futebol. O Luciano até separou uma matéria aí que a menina escreveu sobre o pai lá que pagou não sei quanto, porque o moleque saiu comprando pacote de jogador. $4.500. Oh, beleza. O pacote de jogadores? Já dava pra fazer uma festa. O pai tá processando a Microsoft e o Xbox, e a marca Xbox, né? Porque o filho de 13 anos gastou $4.500 em microtransações em FIFA 15. Nossa. Eu acho que o cuzão é ele. Porque quem deixou a porra do cartão na mão do moleque? Vale pra puta que pariu, né? Essa é muito Zé Ruela, né? Eu também acho, cara. Meu Deus do céu. Agora, será que esse pai ele é tão presente que ele sabe que o jogo permite exatamente esse tipo de coisa? É aí que a gente leva vantagem. Bom, olhando pela matéria, que cara de tonto ele tem, meu. Esse cara de burro, aqueles caras que o filho fala assim, eu quero essa porra, você vai me dar, ele vai lá e dá, né? Não sei. É difícil saber, mas é muita, sei lá, meu, muita displicência, não sei. Não prestou atenção, será? Não sei, cara. É complicado, né? É aquele negócio, você coloca seu cartão lá e você não imagina. Você acha que seu filho, se for comprar, ele vai falar com você. Ô, pai, tem um jogo novo e tal. Aí vai lá e compra e tal. Mas microtransação, não sei, dependendo da idade desse moleque, talvez nem ele sabia que estava sendo cobrado. 13 anos. Ah, não, sabe. Sabe. Vai pro inferno. Vai pro inferno, vai vigiar carro até pagar essa merda. Aí olha a declaração do papai amoroso. Onde estava a Microsoft nisso tudo? Abre aspas, né? Onde estava a Microsoft nisso tudo? Quais eram suas responsabilidades? Sinto muito ter de escrever essas coisas. Tenho bons amigos na Microsoft, especialmente nas equipes de comunicação e imprensa. Ou seja, ele é conchavo da Microsoft. E já, mesmo assim não se protegeu. Ah, mesmo assim não se protegeu. Mesmo assim, já dá pra mandar matar. Já conhece, não se protegeu. A minha mulher e eu assumimos a nossa responsabilidade porque devíamos ter tomado mais atenção. E o meu filho assume a sua responsabilidade de castigo. Mas quantos utilizadores gastam legitimamente milhares de dólares na aquisição de aplicações? Cara, eu acho que ele tá um pouco fora da realidade, porque tem nego que realmente gasta isso. Tem, realmente. Gasta. Aí tá aqui, ó. A Microsoft deveria relatar isso como um comportamento pouco usual. Mas aí que tá, ô seu idiota. Não, isso não é um comportamento tão não usual. Não é usual pra gente que é fudido e brasileiro. Ou seja, a gente é fudido duas vezes. Mas isso não é tanta novidade assim. Não. É justamente aquele caso dos caras que pagavam até, às vezes, mais do que isso para vender para os outros e para lucrar. Exatamente. Fazer o leilão, né? O leilão. Exatamente. Né? Os jogadores, hein? Isso dava dinheiro, rapaz. Dava dinheiro. Tu vê nego vendendo o Messi a R$100 no Mercado Livre. Nossa. É dinheiro de verdade. Virou um negócio grande, então. Pô. Quanto é que será que tá o Alexandre, hein? O Alexandre, o cara deve pagar pra você levar ele. Deve estar tá disponível a menos 100, então, no Mercado Livre. Exatamente, o cara te dá R$100 pra ter ele no time. Mas aí, olha só. Mas dá pra lucrar fazendo o vídeo dele chutando a bola pra fora no travessão, alguma coisa assim. Dá pra ganhar dinheiro assim também, pô. Eu, dos jogos que eu separei com esses bons exemplos, por assim dizer, de DLC, agora que eu reparei que três são da Rockstar. Que foi o Red Dead, que a gente acabou de falar. Uhum. O GTA 4 com Lost and Damned e a balada do Gay Tony. Ui, também Gay são. Cara, não chegou a jogar? É bem maneiro. Ele é um gay macho. Ele é um gay macho. Não, GTA eu não joguei nenhum, cara. Hoje é uma cara, é, são duas DLC que viram outro jogo. Se transformam num outro jogo. Do Lost and Damned, ele acrescenta motos ao jogo. E você é, tipo, líder de uma gangue de motoqueiro. E a balada do Gay Tony. É cara, uma outra história, então. São outras histórias. E, sim, se eu não me engano, eles foram vendidos juntos. Pelo menos eu comprei eles juntos. Uhum. E o LA Noir, Naked City. Que também, até onde eu vi, não cheguei a jogar o LA Noir. Eu achei meio bunda, é aquele jogo que me dá sono. Mas, eu, pelo que eu pesquisei sobre ele, viram outro jogo praticamente. Cara, mas é engraçado, porque a Rockstar, ela é um pouco inteligente. Um pouco não, bastante inteligente nesse sentido. Ela usa a mesma estrutura para trazer uma coisa nova que você não se arrepende de jogar. O Red Dead é uma história nova dentro do mesmo ambiente, ou seja, ela usou toda aquela estrutura lá para fazer uma coisa diferente e você gostar de jogar. O GTA, a mesma coisa, o LA Noir, a mesma coisa. Vamos remeter ao GTA V. O GTA V tem o modo história, que tem os três personagens lá que você usa, e quando você vai pro online, é uma nova história, que agora é com o seu personagem, e segundo a cronologia da história lá, se passa 3 meses antes da história principal, da campanha em si, né? Certo. Só que esse 3 meses antes já tem 3 anos e que tá todo mundo jogando online e ainda não chegou a campanha, mas enfim. Mas pela cronologia deles lá, se passa 3 meses antes da campanha principal, mas é você agora, naquele ambiente. Como eles são inteligentes de usar uma estrutura que tem e fazer uma coisa totalmente nova. Eles fizeram uma mescla do online pra unir com a história de uma maneira extraordinária, nesse caso. Isso aí. Pra você ter uma ideia, eu não fazia nem ideia que o online tinha ligação com a história principal. Agora que eu tô sabendo disso aí que você tá falando, agora que eu tô sabendo. Tem sim, no começo. É interessante, não deixa de ser interessante. No começo da jogatina, tem uma ligação meio espiritual, né? Que não interfere, mas, tipo, no começo do modo online, aparece você, entre aspas, chegando na cidade, aí o cara te explica o que tá acontecendo. Os mesmos, vamos colocar assim, personagens que lidam com a campanha, eles também te dão suporte para você seguir na carreira do crime ali e tal. Entendeu? Então é tudo interligado. Isso de certa forma faz você entrar no jogo de uma maneira. Tipo, você já sabe se passa um pouquinho antes, você treina bastante online assim, vai pra campanha, fica nesse esquema, né? Você entra mais na história desse jeito. É, não precisa ser necessariamente você jogar o online para depois ir para a campanha. Sim. Você joga a campanha, mas você depois, quando você entra no online, você sabe que aquela cronologia é mais ou menos para não ter os personagens ainda no jogo, entendeu? Como bandido já. Então, por isso que eles falam que acontece antes da campanha em si. Só entendi. Que o Trevor já tá tocando o terror lá no online há muito tempo, porque ele nunca deixou de ser o Trevor. É, e é bem legal porque, tipo assim, tu recebe as missões dele, e assim, tu vê que é ele tentando expandir a empresa. Vamos dizer assim, criar uma carreira dele no crime. Ou aumentar mais ainda, né? Galgar alguns patamares mais altos no crime. É bem legal, cara. Eu acho que a Rockstar deixa tudo bem amarrado. Isso aí. Um outro exemplo que eu tinha separado aqui foi do Far Cry 3, Blood Dragon. E, porra, não tem nada a ver com o jogo. É mesmo, lógico, é mesmo engine e tal. Mas não tem nada a ver o cara dar um design futurista ao Far Cry 3. É, eu joguei Far Cry 3, mas eu não joguei esse Blood Dragon. Então eu não tenho como dizer. Mas pelas imagens que eu vi, é totalmente diferente. E principalmente, é muito zoeira. A história em si não tem como você colocar o nível de zoeira que eles colocaram nessa DLC. Entendeu? Então fica legal de você jogar também. É, porque também é quase uma paródia do Far Cry 3 original. É, uma paródia futurista. É bem, bem interessante, cara. Aí eu tinha separado também o Fallout 3, com Point Lookout. O Brotherhood, Assassin's Creed Brotherhood, com Da Vinci Disappears. Mass Effect 3 com Citadel e o Skyrim, eu cheguei a ver com Dragonborn. Cara, são os mesmos exemplos que a gente deu da Rockstar. A gente acaba pegou a Rockstar como referência porque ela é uma referência no que ela faz. Mas essas DLCs, pelo menos que eu me lembre, se você lembra mais de alguma, deixa aí nos comentários, são basicamente isso. Você está pagando por um novo jogo. Tendo ou não ligação, como o Blood Dragon não tem muita ligação, mas é um jogo novo numa mesma engine. Você, pô, tô pagando porque eu gostei do ambiente, quero me divertir mais nele. E não simplesmente porque se eu não pagar eu não vou evoluir. Isso aí. Seria quase como um mod, vamos dizer assim, antigamente no PC. Exatamente. Pô, tocou no ponto certeiro agora. Eu tenho até hoje em CD aqui o Half-Life, o primeiro. Uhum. Então o Half-Life tem três variações esse pacote que eu comprei. Ele tem o Opposing Force, que é a visão dos fuzileiros navais, né? Na mesma situação do Half-Life original, né? Do Morgan Freeman lá. Morgan Freeman nada. Freeman lá, esqueci o nome. É também. Morgan Freeman mesmo. É Morgan Freeman, né? E tem a visão, tem o Blue Shift, que é a visão dos seguranças da fábrica que ele trabalha, lá da empresa que ele trabalha. E tem o Counter-Strike, né? Que não tem nem como dizer. Que é outro jogo também totalmente diferente, o modo online. Isso pra mim também parece DLC, no caso, né? Mas ele vinha no mod, ele vinha na mesma engine, tudo com histórias diferentes. Se você jogar o Half-Life e os outros dois modos, são totalmente diferentes, cara. A visão, a história é a mesma, mas as visões são diferentes. E é muito interessante isso aí. Eu não sei se tem algum desses DLC que você comentou, que é desse jeito também, né? Esses que são interessantes ali. É, o que se encaixa nesse esquema, o Blood Dragon é assim, do Far Cry. O Fallout também. Dá uma outra perspectiva. Dá outra perspectiva do mesmo jogo, né, no caso. Isso. Da mesma história. Agora, uma coisa que é engraçada, que eu tava dando uma lida aqui também, que eu percebi, o pessoal que desbloqueia os videogames, não deve nem saber o que é DLC, né? Exatamente. É, recadinho, se você tem um videogame desbloqueado, sinto muito, você não sabe o que é DLC. Eu sinto muito não, parabéns, talvez. É verdade. Parabéns, você nem sabe o que é DLC. Talvez ele já tenha comprado um jogo com DLC embutido e nem tá sabendo, né? Exatamente. Não sei se é possível baixar esse DLC e unir no mesmo jogo pra instalar tudo junto, não sei. Vai depender muito do jogo. A gente deu muito exemplo de DLC bem sucedida que vale a pena a gente arriscar, mas também tem muita que não faz nenhum sentido você ter aquilo ali. Você vai num complemento do jogo na live lá mesmo, entra no jogo lá, o que tem de roupa pro personagem? Gente, roupa? Roupa às vezes tem 3 páginas de roupa. Meu Deus do céu. Roupa de 2, 3 reais, um cinto, um cinto para você usar no jogo, um cinto para você usar no personagem, no, no, no bonequinho. É estranho. Eu chapéu, não consigo entender. Online, né? Já vi isso aí, né? Roupa é uma coisa que, meu, se eu comprar, você pode vir para Londrina aqui e encher minha cara de tapa, cara. Muito longe, eu prefiro malhar de longe, cabelo. Ui! A gente precisa comprar a empadinha completa, cara. Só que as empresas não estão mais querendo vender. Não. É porque, na verdade, isso virou uma máquina de fazer dinheiro, cara. Olha, toma aqui, você joga com a... Você vai comprar a DLC de Tomb Raider com a Lara Croft com um short rosa. O nego vai lá e compra. E olha, o Amish falou um ponto interessante, o negócio do Papai Compra. Eu ia até citar isso, né, quando a gente tava falando lá atrás, né, das DLCs. E isso acontece muito também. O pai às vezes não entende nada do que tá acontecendo no videogame ali, o moleque tá jogando e tal. Ele fala: pai, preciso comprar um item pro jogo aqui, senão eu não consigo prosseguir. O pai vai lá e pumba e compra. Então o boicote nesse sentido é impossível, porque sempre vai ter alguém que compra dessa maneira também. É pedindo pro papai mesmo, porque não é todo mundo que compra. Tem gente que compra por acaso, na verdade. Não vamos ser injustos também. Tem gente que compra porque gosta do jogo. Não, sim, tem essa, cara, essa categoria, mas tem outra categoria que você tem agora. É, né? Mas tem os outros que compram pra ostentação. Eu posso comprar, eu vou comprar. Foda-se vocês. Porque eu sou rica! Esses aí não tem como combater. O cara deve ter um iPhone, e aí vai, né? Só complementando esse negócio aí de DLC. Ainda tem o fator Brasil, né, cara? A gente já paga mais caro pelos jogos e ainda tem que pagar mais caro pelo complemento do jogo também. Acaba que a gente fica ferrado de toda forma. É, com certeza. É, já aproveitando que existe edição aí, eu vou emendar um gancho sobre a questão das promoções. Falando as promoções que o Felipe falou no começo do podcast... É só comparar os valores em reais e os valores em dólar. É totalmente diferente, cara. Tem jogo que você paga, eu não sei se vai ter esse exemplo aí dessa semana, mas tem jogo que você paga aqui 70, 80 reais, lá é 5 dólares, 6 dólares, 10 dólares. É uma diferença absurda de preço pra outro. E aqui a gente tá pago DLC. Lá no DLC, às vezes, são centavos, às vezes é 1 dólar, 2 dólares no DLC. Aqui é 30, 40 reais. Dependendo do jogo, do material que é oferecido, né? Nesse caso, hein? É uma diferença muito absurda, né? Dependendo de quanto tá em promoção, ainda vem esse preço. Exatamente. Não, é. Não, se a gente for falar de preço de em reais e em dólar, ih, rapaz, dá um outro podcast, porque puta que merda. Pode ser o tema do próximo. É, tu pega aí o preço do jogo em promoção, 20 dólares. Em real, 100 reais. Porra, tem alguma coisa errada. 30% de desconto, 100 reais ainda. Tem alguma coisa errada aí nessa conversão, não tem não? Pois é. Mas é isso aí, cara. Por quê? No Brasil, jogo de videogame é taxado como jogo de azar. Eu não consigo entender, cara. O azar é nosso de comprar, né? É. O azar é nosso de não vir um jogo completo também, né? Eu ainda, até entenderia a questão de taxar o jogo se fosse importado. Não, tirando essa questão da categoria dele colocado como jogo de azar, né? Ser taxado se fosse importado. Tudo bem, vem de fora, tem a taxa de alfândega, aquela porra toda lá, e sobe o preço comparado com o dólar. Mas, meu, jogo digital, por que tem imposto nessa desgrama, cara? O que tem a ver uma coisa com a outra? Podia vir a conversão simples do dólar e pronto, acabou, entendeu? É uma coisa muito estranha isso aí. Tem a parte do partido, cara. Tem a parte do partido, não pode mexer. É uma boa. André Vargas, londrinense, que o diga, né? Filho da puta. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Chegou ao fim o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente lá, cara. @ Xbox Brazucas. Tem facebook.com/ Xbox Brazucas. Tem a comunidade Xbox BR no Google Plus. E acessem lá xboxbrazucas.com.br. Se você discordou de alguma opinião, se você achou que a gente falou muita merda aqui, com certeza a gente falou, deixa nos comentários aí embaixo da postagem, cara. Vai ter os links, vai ter os comentários, os links para as promoções da semana. Deixa aí no comentário, assina o nosso feed. Eu vou criar o feed para você poder assinar e tal. E a partir dos próximos episódios, a gente está trabalhando aí para começar a levar o nosso podcast para você conseguir assinar ele no Android, na iTunes Store, no programa podcast do Windows Phone. E é isso aí, falou? Quinzenalmente a gente vai gravar, por enquanto, quinzenalmente, a ideia é a gente fazer uma vez por semana, mas por enquanto a gente vai gravar quinzenalmente enquanto a gente está nesse processo de adaptação. Falou? Deixa aí sua opinião, cara. Deixa aí sua opinião. Eu vou deixar o link na postagem. A gente vai fazer uma enquete pro tema do próximo podcast. A gente conta com a opinião de vocês. Falou? Então, grande abraço. Tudo de bom. Eu sou o Alucard e eu fui!